chegue cedo e abra a porta devagar, devagar, devagar. Cante uma canção lenta, lenta, lenta, lenta, lenta. Ou ligue o rádio baixo, baixo, baixo, baixo, baixo. Deite ao meu lado calmamente, mente, mente, mente, mente. E me aperte furiosamente, mente, mente, mente, mente. E me deixe alto, alto, alto. E me deixe alto, alto. Alto. Daí eu te prometo, prometo sim, deixa. Mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole. Mente, mente, mente, mente, mente. E me aperte furiosamente, mente, mente, mente, mente, mente, mente.